Thank you. Bora, bora. Boa. Como é que você faz pra diminuir o dedo mesmo? Aqui, ó, velho. Esse botãozinho aqui, tá ligado? Aqui fica mais alto, desculpa. E aí, aqui fica no volume máximo. Como é que tá o volume? Tá massa. Hey. você tá ouvindo aí? Thank you. Tá no metrônomo. Thank you. Thank you. Chama aí, sua sambinha. Pô, até de ligar o metrônomo aqui. Thank you. Thank you. Yeah.